Estou aqui no estúdio com o Henrique Kawamura, ele que é coordenador do Centro de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, o CPECOM, ali da Unila. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Vamos falar sobre o IPC Foz, o Índice de Preços ao Consumidor aqui de Foz do Iguaçu, que nesse mês de maio, pelo menos, tem uma boa notícia, a primeira redução agora em 2019? Sim, foi a primeira redução do ano, a redução de 1,24%. E, bom, o geral, né, foi essa redução, mas obviamente que dentro da cesta básica que a gente se baseia, teve alguns aumentos e algumas reduções. E antes até de entrarmos, né, nos percentuais, vou pedir aqui para você explicar um pouco de como funciona essa pesquisa, porque ela leva em conta uma metodologia nacional, né, para calcular, e é feita em vários supermercados aqui da cidade? Sim, o IPC a gente se baseia com o mesmo tipo de cálculo que é feito com o INPC, que é a taxa de inflação nacional, calculado pelo IBGE, e nós utilizamos uma cesta que compõe mais ou menos 94 produtos de alimentação e higiene pessoal. A gente não usa toda a cesta que o IBGE utiliza, porque a gente foca mais em alimentação. E a gente faz essa pesquisa em 12 supermercados aqui em Foz do Iguaçu, todo mês. E a gente sabe que, por exemplo, né, tem dia que é o dia da promoção de tal produto. Você vai lá na terça ou na quarta-feira, é o dia da promoção das verduras. Como é que vocês fazem até com relação a esses preços, quando são aqueles preços irreais, né? São preços promocionais do dia? A gente não considera esses preços, a gente sempre faz uma análise dos dados antes de começar a calcular. Aqueles dados que estão muito discrepantes dos outros, né, que desviam muito da média, a gente acaba desconsiderando, porque geralmente é algum tipo de promoção ou algum erro de coleta, que isso pode acontecer também. E a coleta de preços era sempre feita na segunda-feira. Então, segunda-feira tende a ter menos promoções do que nos outros dias da semana. Portanto, está explicando um pouquinho aí dessa metodologia, né? Até para mostrar que é uma pesquisa confiável que já tem uma série histórica, né? Vocês estão fazendo desde quando já o levantamento? Desde setembro de 2017. E mês a mês coletando então essas cifras. E no caso agora, maio, redução de 1,24% na comparação com abril? Isso, a redução foi de 1,24%. É bastante, até, quer dizer, parece pouco, mas para um índice de preço isso representa bastante coisa. E o que que puxou aí, o que que ajudou a fazer com que esse índice fosse negativo? Olha, o principal e um dos principais itens que contribuíram para essa redução foram os tubérculos, raízes e legumes, né, principalmente a batata, que diminuiu 13,2% nesse mês, e também o tomate, que reduziu 17,4%. O feijão carioca, principalmente, que nos últimos meses estava em muita crescente, né, dos preços, esse mês já começou a reduzir. A redução foi de mais ou menos 12,9% do feijão carioca. Isso devido a segunda safra já está começando a colher, e principalmente aqui no Paraná, que é um dos maiores produtores. Então, nos próximos meses, provavelmente o preço do feijão ele vai começar a diminuir já. E o feijão preto também, né? Teve uma queda. O feijão preto também, diminuiu mais ou menos 10%. Né? O feijão preto já estava mais barato do que o feijão carioca, e já estava diminuindo há umas semanas atrás, e agora o feijão carioca também começou a acompanhar essa queda. Agora, quando chega nessa época do ano, né, até começa a existir uma preocupação, porque a gente sabe que os preços de alguns produtos, eles costumam subir, né? A gente tem a questão do leite, dos derivados, também aí as verduras, né, as hortaliças, né, que são afetadas por geadas e vários outros fatores. Mas, por enquanto, pelo menos, vocês detectaram aí que em maio, pelo menos, não houve uma elevação. Pelo contrário, muitos desses produtos tiveram queda no preço? Tiveram queda. As hortaliças e verduras, né, principalmente o repolho, que teve uma redução de 23%, e a alface, né, teve a redução de 11%, mais ou menos, justamente porque começa a chegar o inverno, né, o outono e inverno, ele começa a reduzir a produtividade e a demanda também cai de alguns produtos. Então, geralmente, os preços começam a diminuir. E também tem problema de algumas culturas que o clima frio e começa a temporada em alguns lugares com geada, então acaba prejudicando também os produtos. Então, isso contribui para uma queda dos preços. Agora, eu até fiquei surpreso com relação, né, ao fato de que não teve ainda elevação, né, em muitos desses produtos em maio, porque, né, a partir de agora, junho e julho, a gente já meio que se prepara para que esses preços subam. Agora, com relação a carnes, por exemplo, que a carne a gente sabe que tem um peso bastante importante no, no orçamento e no cálculo também que vocês fazem. Sim. Como é que foi aí os principais cortes de carne, como é que ficaram? Bom, no geral, as carnes aumentaram 1,9%, né? E entre os tipos de cortes, a alcatra subiu 4,1%, o peito bovino 8,5%, a costela 3,8%, mas também está mais barato agora a gente comprar patinho, que reduziu 5,2%, a paleta 4,7% e músculo 1%, né? E outra proteína são os ovos, que reduziram mais ou menos 5,5% agora em maio. Pois é, enfim, fica uma dica, inclusive, aí das pessoas para que pesquisem, né, de estabelecimento para estabelecimento e sempre estejam fazendo substituição até de preço, né? Porque às vezes, por exemplo, a costela está mais alta, mas o patinho mais barato, enfim, dá para sempre ir manejando aí o orçamento, né? Sim, o importante é sempre pesquisar e tentar achar um substituto próximo, né? A gente quer comer muito aquela picanha, mas não dá esse mês, come no outro, na outra semana, a gente vai ficar sempre bem. E o IPC ele é divulgado geralmente aí, né, no final do mês, né? Vocês fazem a coleta ali por volta do dia 20, mais ou menos? Como é que funciona? Isso, a gente faz sempre na terceira semana, né? Então, às vezes, é mais ou menos dia 20, entre 18 e 22, sempre cai a segunda-feira nesses dias. Então, a gente faz nessa semana a coleta e mais ou menos na quarta, quinta-feira, a gente lança o boletim, que fica disponível no nosso site. E esse é um ponto importante para a gente falar, né? Porque é uma ferramenta de utilidade pública, vocês têm, então, um site, né? Que é o site do CPCOM, Centro de Pesquisas Econômicas e Aplicadas. Lá estão disponíveis não só esses dados, mas também de outros levantamentos que vocês fazem? Sim, tem o IPC, né, que é a principal pesquisa que nós fazemos. Nós fazemos também o IPC em Cidade Leste, que, né, está lá no site, e algumas outras pesquisas que a gente faz em paralelo, né, sobre educação, mercado de trabalho. Né. Então, todas as pesquisas estão nesse site. E o de Ciudad del Este, inclusive, por curiosidade, já saiu deste mês? Como é que está? Já. Lá teve um pequeno aumento de 0,18%. Né? O mês passado ele aumentou, agora ele aumentou, porém um pouquinho menos. Então está começando a desacelerar também Ciudad del Este. E olha, a gente nota, né, que muitos paraguaios vêm fazer compras aqui nos supermercados em Foz do Iguaçu. E essa ferramenta, justamente, né, que vocês elaboram, e o IPC pode ser bastante útil também para este público fronteiriço. E reforçando, então, aqui para os nossos ouvintes, vocês têm também uma página no Facebook e estão divulgando ali os boletins em vídeo também, né? Isso. Desde o mês passado, a gente começou a fazer o boletim em vídeo. Vai ficar muito mais interativo, muito mais fácil de saber um pouco sobre as variações, né? Então, é só seguir a gente nas redes sociais. Tem o Instagram e também tem o Facebook. Digite lá CPCOM, que você já consegue, então, localizar a página oficial aí do Centro de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, que é, né, um braço da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Henrique Awamura, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Obrigado a vocês.